YK699, ondas médias 1230 kHz, Rádio Difusora Atual Limitada, São Paulo, capital. ZYK700, ondas médias 550 kHz, Super Rádio Boa Vontade, Sertãozinho, São Paulo. ZYH321, ondas médias, Super Rádio Boa Vontade, 610 kHz, Iranduba, Amazonas. São emissoras da Super Rede Boa Vontade. Espiritualidade ecumênica em primeiro lugar.